minha palavra, Senhor, dizendo que o justo e o ímpio. Derramei a espada, é tempo de clamor na terra de Israel, meu povo eu amo. Coração quebrantado, eu clamo a ti em sincero lamento, Senhor, eu estou aqui. A espada afiada, tua voz ressoou por tua misericórdia, meu Deus, eu clamo. Suspirando eu vejo o que está por vir, com amargura e dor eu me prostro a ti. A espada se ergue e o povo a temer, mas em meio à tempestade eu vou te oferecer. Coração quebrantado, eu clamo a ti em sincero lamento, Senhor, eu estou aqui. A espada afiada, tua voz ressoou por tua misericórdia, meu Deus, eu clamo. Ó Senhor, vem nos guiar, mesmo na dor eu vou confiar, tua mão sobre mim sempre a sustentar. E em ti minha alma sempre a descansar. Coração quebrantado, eu clamo a ti em sincero lamento, Senhor, eu estou aqui. A espada afiada, tua voz ressoou por tua misericórdia, meu Deus, eu clamo. Português e Worship. A cruz é de Taura Piano. Setendido de BPM.